A Sura dos Homens. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Dize: refugio-me no Senhor dos Homens. O Rei dos Homens. O Deus dos Homens. Contra o mal do sussurrador, o absconso. Que sussurra perfídias nos peitos dos homens. Seja ele dos jins, seja ele dos homens.